predominando em nossas vidas e nos levando ao caminho da felicidade. Por quê? Eu sei que a felicidade será boa pra mim e pra você. Nada melhor que a felicidade, você pode crer. Pode acreditar no que eu vou falar. Sou o Nego Brent, não é por aqui que eu vou parar. Vou falar a verdade a todos vocês. Eu meto logo é na ferida e quem não gosta então vai se fuder. Uso com orgulho e com toda convicção meu direito de vida, minha liberdade de expressão. Estamos falando de um tema que já é muito popular. A paz nunca foi demais, porém sempre foi um sonho. Diz os mans evoluídos, MR concordo. Sonhamos com a paz 24 horas por dia, e isso já se faz em mais de 400 anos. E parece que nada mudou, mas só que agora estamos mais potente. Cuspindo palavras, palavras conscientes. Você pode acreditar, advertência de rua falará até quando der. Estamos aí pro que der e vier. Hey, hey, estamos aí. Falamos a verdade, não brincamos com a realidade. Falamos a verdade, não brincamos com a realidade. Pobre, negro, com certeza não haveria diferença social, seria bem melhor. Viveríamos bem melhor sem guerra, sem tiroteio, sem droga, porque isto é realmente um sonho. Porque no mundo em que vivemos não sabemos aonde iremos parar. Mano mata mano e filho roubando o pai. O DJ deve saber aonde vai parar. Quando a minha mente parar e o meu disco pular, você pode ter certeza eu não serei o mesmo. Quando a minha mente parar e o meu disco pular, você pode ter certeza eu não serei o mesmo. E continuarei assim, cuspindo palavras com a potência de um oitão na cabeça dos otários que tentam nos humilhar. E esses tiros potentes será a favor da paz, porque há muito tempo lutamos por ela. O quanto mais lutamos cada vez fica mais distante, mas temos a certeza que um dia chegaremos lá. Aí então, viveremos a pampa na paz. Aí então, viveremos a pampa na paz. O nosso objetivo sempre será o mesmo. Enquanto estivermos com os olhos abertos, a nossa metralhadora estará sempre armada. Cuspindo palavras, estará cada vez mais potente. Se não quiser ser atingido, não dê mancada, saia da frente. Porque de repente, fatalmente, um gatilho será acionado pela língua de cinco pretos que são muitos discriminados. Mas não há como nos parar, pode acreditar. Advertência de rua chegou pra abalar. Mas não há como nos parar, pode acreditar. Advertência de rua chegou pra abalar. Hey, hey, estamos aí.